שהרסו ידיי נעליץ. Foi assim que de repente estávamos ali sentados frente a frente. Não faltava nem mesmo a lua. Falávamos de tudo um pouco. Por qualquer coisa a gente ria como dos bobos. E eu que já nem via a hora de te ver em meus braços e poder te dizer te amo. Desde a primeira vez em que eu te vi, e faz tempo eu te buscava, eu já te imaginava assim. Eu te amo e nem quero. Você vai sentir a mesma vontade. Eu morro se não volto a te ver de novo em meus braços e poder te dizer te amo. Desde o primeiro dia em que eu te vi, e faz tempo eu te buscava, eu já me imaginava assim. Eu te amo. Primeira vez que eu te vi, e faz tempo eu te buscava, eu já te imaginava.